Pedro Loto. É o pai, vou flipando a vida. Sente a luz. Que ela tá aqui, tá fumando um beck junto com os moleque. Não quer mais parar, é rap no iPad e nada impede dela encostar no show do Flip é Cash. E ela investe, se veste só pra ir causar. Deixa, não se mete, que essa briga e mete. Fuma pra transar, pra comer, pra chapar. Fuma pra transar, pra comer, pra chapar. Fuma pra transar. Vou contar uma história pra vocês. Era uma vez uma pretinha que morava ali no bairro burguês. Hey, vejam vocês, hey. Ela fala top, quer andar de cross. É, anda com os playboy, me chama de flipeira. O David da viseira, é. Quer colar com nós, se chama ela de morena. Ela fica boladona, se chama ela de pretinha. Não é pretinha, ela é pretona. Ela cola na Marconi, ela quer ser vileira. Conhece a Vila Mar inteira. Ela quer ser malofeira, ela quer ser maló. Mas ela é Vila Madaloca, Rio 40 graus, inverno glacial. Deu um gelo no pai, ela foi pro Leblon, shortinho e moletom. Mas não pegou ninguém por causa de cê sabe quem. Ei, cê tá olhando o quê? Será que se perdeu? É minha amiga que tá querendo você. Ei, tô rebolando sim, ei, tô fumando sim. Eu só não fumo quando meu pulmão quer fumar sozinho. Eu sou do rap, sou do funk, carioca, sempre princesa. Salve, salve, saudosa maloca, me chama, te ligo, bebê. Sou do funk, sou do rap, sou do funk, sou do rap. Me liga, pra comer, pra chapar. Fuma pra transar. Pra comer, pra chapar. Fuma pra transar. Só pra ir causar, deixa, não se mete, que essa briga mete. Fuma pra trás.